permite que se proceda dessa maneira, com uma artimanha tão desumana e tão ignóbil, e defende a abolição até os seus últimos dias. O Brasil passa por momentos muito difíceis. Ele defende também uma melhoria da educação, porque parece, meus amigos, que a tarefa de professor, de mestre, é uma tarefa de renúncia, de dificuldades, de amor a Jesus, de amor a Henrique Pestalozzi, a Piaget, a Allan Kardec, pedagogos, porque desde aquela época os professores já ganhavam uma mixaria. E Bezerra de Menezes, assim como Allan Kardec, defendia a importância da educação, sobretudo a educação moral, defende melhores salários para os professores, para os serventuários da saúde, para os enfermeiros, para os médicos. E ele prossegue em sua jornada defendendo os necessitados. Notabiliza-se também como médico, generoso, amigo, que não ofertava somente a medicação, mas sempre a palavra de consolo, a esperança, dinheiro, os parcos recursos que oferia com aqueles que podiam pagar as suas consultas, ele quase sempre distribuía entre os mais pobres, para que eles pudessem comprar remédios, comprar alimentos. Muitas vezes, retorna à sua casa sem nenhum recurso financeiro, confiante na providência divina, que jamais o desampararia. Afirmava o que lhe tornou célebre um discurso de que um médico não tem o direito de terminar uma refeição, nem de perguntar se é longe ou perto, quando um aflito qualquer lhe bate à porta. O que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta hora da noite, mal o caminho ou mal o tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta que procure outro, esse não é médico, é negociante da medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos de formatura. Se você até puder sentar lá no final, porque também está tossindo, né? Eu agradeço. Esse é um desgraçado que manda para outro o anjo da caridade, que lhe veio fazer uma visita e lhe trazia a única espórtula que podia saciar a sede de riqueza do seu espírito, a única que jamais se perderá nos vais-vens da vida. Este homem dedicou-se com tanto afinco aos necessitados, que acumulou uma multidão de seguidores, de amigos, de admiradores. Certa vez, ele está em sua casa, despede-se da sua esposa, que está aflita porque a dispensa está completamente vazia, mas ele, confiante na providência que jamais nos falta, ele diz a ela: não se preocupe, Deus provirá. Vai preocupado para o trabalho, e quando retorna,